Salvador, boa noite, Utah 3197, ponto da zona 0, pronto. Tá 3197, autorizado, aliás, decolado, zona 0, Ventura 30 graus, 039. A linha decolada, zona 0, Sam 3197. Sete 95, reporte quando tiver condições de curvar à direita. Aproximadamente mais 3 milhas, azul. Sente. D795 tem condições de manter a proa 240? Afirmativo, proa 240, azul 2795. Afirmativo, vou tornar para o final ILS, mantém a proa 240, limite a radial de Salvador 270. Limite radial 270, via Salvador, azul 2795. Abandonando as imediações do Elicia, totalmente visual com seu aeródromo, vai prosseguir para pouso no mesmo, Mike Literal. Pouso em Serra Índia com Índia? Negativo, pouso em Serra Brava, Serra Vitor, já visual, Mike Litoral. Gente, aguarde transferência de comunicações. Aguardando, Mike Litoral. T795, Deus mantenha 3 mil, pai. 3 mil, estado 1095, azul 2775. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 397, passa 1500. Altan 3197, contato radar, subavia saída São Luno, nível 340. Autorizado para 340, nível, saída São Paulo, 3197. Autorizaria direto para o Odinóculo? Autorizada para o de Leda. Pois é, Leda, Odinóculo. Leda, 3197. Através em Remar, Mike Vitoral. Vitoral, Alfa Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Mike Vitoral. Torre, papapá, Mike Vitor Alfa, através da Enrimar para pouso Pátio 5. E prossegue direto para pouso Pátio 5, Mike Vitor Alfa. Prossegue para 17, livrando na papá, Mike Vitor Alfa. Eu sei, o Mike Vitor Alfa tem o tráfego no visual, autorizado para pouso pista 17, o vento 120 graus, 049, ajuste altímetro 1095. 120 com 04, 10 no 5 no ajuste, Mike Vitor Alfa alinhando no 7. Retorno para o localizador. 3.000 aguardando o retorno, 127.900. Para o localizador esquerda para o 140. Esquerda 140, 1795. O 795 completa esquerda 130, informa estabilizada. Esquerda 130, informará estabilizada. Azul. Mike Vitor Alfa, considere o solo 33, libere na papá, estacionar, frequência livre. Papá, frequência livre, Mike Vitor Alfa. A 95 completa final com a torre 198, decimal 95. Torre 1895, azul 2795. E cordial, boa noite, Salvador, azul 2795, estabilizado ILS, da 1 a 0. Azul 2795, reporte visual com campo, ajuste altímetro 1095. 1095, reporte da visual azul. Estou a 1.300 pés, azul 2.795. Azul 2.795, autorizado pouso, pista na 0, vento 130 graus, 05 na. E pouso, cabeceira na 0, bastante checado, azul. Azul 2795, táxi solo aos 38, libere a pista, táxi via Alfa, quilo até o Pass 3, quando lá tenta sinalizador. Via Alfa, quilo, Pass 3, quando lá tenta sinalizador, o Azul 2795. Eu mantenho a sua escuta até o corte, o 2795. Afirma, o 2795. Graça, 2795. Tá 3197, controle. Prossiga. Deixa eu ter escuta agora, na frequência 12235, alterno 251, tá 3197. 12235, 1251, tá 3197. Salvador, Ucha 6313, transfere cruzando 290 para 1260 com informação boa. Ok, Machané 6313. Afirmo, passando 290, 180 agora, informação boa. Isso mantém nível 060, desça via chegada a Ponce, aguarde o procedimento LSXUE, ajuste no 0195, estudo no 0, Oxalé 6313. 060 via, 6313. Afirma e acione modo idêntico. Azul 4298, acione modo idêntico, desça para o nível 050, via chegada Bom Médio 1, aguarde procedimento ILS XOE, ajuste no 015, Azul 4298. Desço 050, via Bom Médio 1, ILS XOE, da 10, Azul 4298. Azul 4298, para de informações, após Fabog vai voar para o 045 por cerca de 40 minutos. Autoridade de vias, reporte condições de voar direto no rumo de TAP, após TAP e Duna. Vai reportar com o voo da rota. Gente, informa então quando tiver condições de voar no rumo de Duna após os bichos, Azul 4298. Informa Duna, pode ser. Passou. operação permanece visual, porém com chuva leve sobre o aeródromo. Controle Salvador, boa noite, 5974, 290 para 180 com 260 indicado. Frente desse mantém nível 070, via chegada BOF, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 016 e acione modo urgente, informa chuva leve no aeródromo, porém a operação permanece visual. Perfeito, 70, BOF e ILS, como é que tem a... Em 260 está liberado na cidade, 5974. Em redução para 250 nós, irá seguir traço da sua frente, no perfil já praticamente está, a 12 milhas do prestágio para pouso, lembra a questão, Alfa 320 da Avianca. 5974. Salvador, boa noite, Portugal 02 Alpha, descending for level 200. Portugal 021 Alpha, Scoca dentro, descend, mantém flight level 050, via bound for arrival, expect LS X-ray, runway 10, altimeter 1016, light ran over the drone, visual conditions, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha is really clear on 5000 feet, QNH 1016 via the bomb for arrival for agora na escuta do controle, informo operações visual nos mínimos, porém com chuva forte intermitente do aeródromo. Chuva 2 no ambiente. Portugal 021 Alpha, control. Go ahead. Have rain over the drone, Portugal 021. But it's operating on vision, minimal vision conditions. VFR conditions. Roger, Portugal 021 Alpha. Controle de controle, chuva forte em Salvador? Negativo, chuva forte, segunda torre intermitente. Horas por vezes sim, horas por vezes não, ok? Intermitente. Ok, 63 vai fazer um pequeno desvio à esquerda para me dar uma formação, depois vai para o ponto. Sim, autorizado de desvio. Salvador, boa noite, 6310, acionar a formação Golf, turma 50. Acionar 6310, acionar modo idêntico, desse mantém nível 060, via chegada a bom médio 1, aguarde final do procedimento LSX-Ray, ajuste 0016, chuva forte intermitente sobre aeródromo. Porém, a operação permanece visual nos mínimos. O Xené 6310. Descendo no 06, descendo para o 060, no perfil da chegada, 6310, Xené. Na sua frequência da torre, por isso, 5974? Frequência da torre, 118, decimal 95. Muito obrigado, senhor. Salvador, 3305, formação Golf. Então 3305, desse mantém nível 070, reduza para 2509, desse mantém 170 confirmando, ativando o modo evidente. Agora, descendo via chegada ao médio 1, informo chuva forte intermitente no aeródromo, porém opera visão nos meios. Então 3305. Ok, e descendo 070, identificou 259, já estamos. Azul 4298 já tem condições de voar no rumo de Duna? Negativo, senhor. Vai, se possível, voar Duna e mais 5 milhas. Gente, aposta em condições de voar Duna, Azul 4298. Reportar voando Duna, 4298. Controle 6313, pode voar Duna, né, presente, para evitar uma formação sobre pelo? Exato, Oceania 6313, informe para as aeronaves agora mais curta do controle, chuva leve sobre o aeródromo. Aguardando então, 6313. Mais chuva. É Portugal 021 Alpha, light rain over airdrop. Roger, Portugal 021 Alpha. Veio do cabo. Avião 100. Próximo à Duna, tem alguma aeronave na frente da nossa, hein? Na 6310. Azul 4298, quantas milhas aeronaves está por ainda? Tá voando Duna agora, se autorizado Azul 4298. Tem condições de manter velocidade até mais próximo? Desse mantém a altitude 3000, voando na proa de Duna. 3000 proa de Duna, vai manter a velocidade Azul 4298. Xanamia 3193, reduza para 2000 nós. 200, 3. Afirmo, desse mantém a altitude de 4000. E 5974, desse aí mantenha 5000, ajustado no 096. 5000, 1016, 5974. Portugal 01 Alpha, descend, mantém flat level 060. Descend, platform 60, posição 021 Alpha. Oxalé 6310, desse mantenha altitude 5000. 5000, 6310. Então 3305, desse mantenha nível 060. 0-0-3-3-0-5. 2-1-0-9. 2-1-0-9, ciclo 9-6-4. 6-3-1-0, reta esquerda para o 045 por 45 milhas. Gente. Xanamia 313, reduza para 1909. 4298 tem condições de aumentar a razão de descida até atingir pelo menos 3000? Sim, vou aumentar a razão de descida para 2000. Mais chuva. Número do 313 na aproximação. É número 2 na aproximação. O tráfego precede na sua posição de 1 hora e 16 milhas já no localizador. É o Embraer 190. Roxana 6313. Gente, 6313. O senhor não tem... O Oceano 6313 tem condições de voar na proa 230? Informação, ok. Afirme? Não tem condição de curvar à direita se precisar de vetoração. Então tem que ser um 360 pela esquerda. Gente, caso seja necessário, a gente irá ultrapassar o curso do localizador, será vetorado pelo setor sul para o final do procedimento aliás. Oceano 6313. Tem condição de iniciar a redução para 1,970 mais? Já está mantendo 170. E o 5974, possibilidade de desvia direita, proa 240, 15 milhas, sua informação? Quem solicita? E o 5974. direita? À direita, fiz para afastar do tráfego. 5974 à direita? Acima. E 5974 informe a Proideal para a direita de lixo? 240, 13 milhas. 230? 240, 240. Autorizado de via direita na Proa 240, Rio 5974. 74, obrigado. Autorizado LS para o Azul 4228? 2000, autorizado LS, Rio 5429. Azul 4298, LS autorizado. Na 6310, inicia a redução para 2109. Reduzindo 210, na 6310. Pessoal, passar a Magistral. Ingresso de decolagem com o ProNorte, Magistral, para reporte para o solo, vento 160 graus, 1-12 a nós. 06 com 1-12, vai reportar para o solo, sentido norte, Magistral. Isso, 974, vê se mantém a altitude de 4000. 4000, circular 74. Salvador 3305. 3305, prossiga. Vai tentar estar com a esquerda Pro 40 para evitar as formações na proa. Autorizado desvio na proa 40, plano 3305. Autorizado 3305. Azul 4298, completo final S, torre 1895. 2895, 4298. Xané 6313, desse mantém 2000. Nesta proa tem condição de interceptar o localizador? Afirma. Está descendo para 2000, 313. Nesta proa, tem condições de interceptar o localizador, a Xané 6313? Afirmo, está descendo para 2000, com a maré estabilizada, 313. Gente. 2008, Mike, Peter Alfa, agradece. Jardim Azul 4298. Jardim Azul 4298, confirme estar visual com a pista, chuva leve sobre o campo, altímetro no zero, no meia. 230 for the next 201, to avoid weather. We're clear, headed 230 by deviation, Air Portugal 021 Alpha. But right deviation for Air Portugal 021 Alpha. Isso, 974, sobre a turma, tenha presente crua, é tem que conseguir manter essa crua até quantas milhas? Eu posso manter essa crua mais 3 milhas, eu posso correr a esquerda também, se eu quiser. Rio 5974. Só 1300 pés, azul 4298. Canal 6310, eu sou vetor, não tenha presente proa, o limite será a marcação 1405, intencionalmente o horário ultrapassou o localizador. Gente, mantendo a proa, limite 1405 para 6310, Xana. Canal 6313, reposto no localizador estabilizado. Torre Salvador, Azul 2782. Azul 2782, essa é a identificação, desça aí, mantém o nível 070, voando o Bomed 1, aguardando o final do procedimento LSX-Ray, ajuste no 0 no meio. Ok, Bomed 1, desce pro 070, Azul 2782. Federal, a gente tem controle agora, 1310, agora está. São Serra Índia com Índia, se mantendo condições individuais, 500 pés, Mike Liberal. Pesado, 6313. Aqui está alta, por fim, regra de voo visual, reporte próximo setor para pouso. Reportará quando o visual pouso, Mike Liberal. Zona 6313, com pilete LS, turno 1895. 295, obrigado. E 5974, desse mantém a 2000, autorizado final LS. 2000, nível LS, 5974. Xané 6310, desse mantém a altitude de 3000. 3000, 6310. Reposta quando tiver condições de curvar à direita para o localizador, Xané 6310. Em mais 4 milhas, senhor. Gente, então 3305, desça e mantenha a altitude de 5000. Reduza para 2100 nós, então 3305. 5000, reduzindo para 210 nós. Localizando o localizador, Xané 6310. Localizando o lote, informarei. O senhor é 6310 em qual velocidade indicada? 210, senhor. Agora 6310, senhor. Autorizado o sinal do procedimento ali, seu senhor é 6310. Autorizado o procedimento, 6310. Falando 21, decimal 9, boa noite. Limitação 29, 42, 98, boa noite. 974. Pará, 5974. 4305, desse mantém 4000. 4000, 3305. Visual, qual é esse? Mike, Victor Alfa. Tem gente mantendo frequência ali para coordenação e pouso. Mike, papá, Romeu, Mike, Victor Alfa. Papá, papá, Mike, Victor Alfa. Livrou, uma boa noite. Salvador Air, Portugal, Vida 21 Alfa. In about 5 miles, we are able to turn left to Duna. Under vector, do you have conditions to maintain present heading for sequence to confirm? Yes sir, we can maintain present heading for the next 10 miles, then we have to turn left. Roger, maintain present heading, reduce to 200 knots for sequence report, and you don't have conditions to maintain this present heading, airport about 021 alpha. Roger, we maintain present heading, reducing, we are able to reduce 180 knots if you want. Azul 2782, inicie redução para 200 nós. Azul 2782. Reduzindo para 200 nós, Azul 2782. Tá 3305. Inicie redução para 200 nós. Tá, estamos com 200 nós na 3305. E qual que é a gente tem redução então para 190? Agora. Desça e mantenha a altitude de 3.000, curvando agora à direita na proa 070, reposta localizador, então 3305. Eu vou manter essa proa por mais uns 3.000, 3 a 4 milhas para curvar à direita mesmo. Só informa quando tiver condições de voar direto, Duna. Sim, quando tiver condições, vou direto no 3305. Estabilizado, 5974. Agora é... E 5974, complete LS, curva no 895. Certo, 895, LS. Chanel 6390, desse mantém 2000, autorizado LS. 6390. Em Portugal, 021 Alpha, DCL mantém 5000. DCL mantém 5000, em Portugal, 021 Alpha. We have now condition to fly heading 225, confirm. 225 for the next 3 miles we are able, then we have to turn for the left. Roger. 09, agilizando para a gente utilizar a direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Euro 219, 63, não frente. Notícia 974, pneu aproximação, guardando pista livre, forma um Boeing 737 da Gol, ingressando para decolagem imediata, chuva leve sobre o campo, pista molhada, altímetro no 0, no meio. 7, aguardamos, 5974. O vento 160 graus com 08 nós, autorizado decolar, pista no zero. Desde decolagem no 0, nós 082. Estabilizado o procedimento aqui, Xenia 310, Xenia. Completo canal do procedimento, Xenia 310, agora transferência de comunicações. Marcado. Boa noite, bom 096, né? Espera no 90 pronto. Bom 096, mantém a posição. Mantém. Heading 190, limit to be localized. Do you have condition to fly heading 190? Negative. This time we have to maintain present heading for the next 5 miles and then we are able to set by the right to position Duna. 160 graus com 08 nós, pista molhada, pouso autorizado, 990. Pouso 90, ciclado, 64. clear, by the right, right direct to Duna position, Air Portugal 029. Roger, that's here, Lieutenant. By the right, maintaining 5,000 feet, direct to Duna, Air Portugal 029. Sim, Marito. Estou na minha 310, complete final do procedimento LS, amplitude 1895. Lieutenant, segura. Controle Salvador, boa noite, Gol 9082, Salvo 1, passa na 1500. Voo 9082, contato na decolagem, suba uma tenda 400, suba via, saída Sanvo 1. Sobe via, Sanvo 1 para o 400, Gol 9082, possível, pós 2000, autorizaria voar direto do Leda? Pós 2000, rumo de Leda. 2000, Leda, grado 9082. Sou Salvador, Azul 2782, está afetando desvio direito aqui para o A130 para desviar de grande formação, perto do início aí do ILS. A intenção após o desvio por mais 15 milhas é curvar a esquerda na proa do Servito 369. Tente autorizado desvios por 15 milhas nesta proa, o Azul 2782, desça e mantém nível 060. Descendo para o 060, autorizado desvio Azul 2782. Autorizaria o ILS WISC da 1-0, iniciando pelo 369. Mas eu posso quando tiver condições para voar direto para o Alfa Romeo, reserve 369, confirmado. Bom, Amaral, Azul 2782, obrigado. Desceu à esquerda na 185 por 15 milhas, na vida da formação. Confirme o gol no 9082? Afirmo. Prioridade de desvio está para o 185, gol 9082. É pós quando tiver condições de voar direto no rumo de Leda. Possível, porta Leda, 9082. Índia, 6310. O vento 160 graus, com 10 nós, com 10 nós, pista molhada, tem pouso autorizado, 90. Autorizado, pouso, pista 90, 6310. 90, Cilindro Duna. Direct to Duna, to the final procedure, ILS. This element in 4000, search altimeter 1016, Air Portugal 021 Alpha. Regular 4000, Air Portugal 021 Alpha, Signature 016. Alpha, the ceiling is about 1,300 feet, visibility 5,000 meters, and light rain over airdrop at Portugal 021 Alpha. Obrigado. Portugal 021 3305, complete final do procedimento LS, chame torre 118 decimal 95. 295, 3305. Iniciando a curva esquerda na proa do Servito 369, o Azul 2782. Atinge 9000. Deixa eu ver se aí mantém 5000. Informa sua velocidade indicada no momento. Desce, vai descer e manter 5000. Agora está mantendo 180 nós, o Azul 2782. Gente. O 9082 está retornando à proa de Leda. Fecha. are now 2000.7 from localized. Portugal 021 now. Bring me around 2000 feet, call it established on localized in Portugal 021. Estando baixado, checado. Beta 3305, reporte visual com campo, altímetro no 0 no 6. No momento não chove sobre o campo, pista molhada. Avistando a pista Galta 3305. 1500. Confirmou, avistou a 1500 aproximadamente? Isso, a 1450 mais preciso. Tentar 3305, foi autorizado não, 10, puxa uma olhada. Vento 150 graus com 08 nós. Livre pouso, tá 3305. 096, decola 17, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. Boa noite. Um 096 contato, matéria nível 370, sua via, saída Momo. Via Momo, 37, 082, chame Recife agora, na sequência 12835 ao termo 251, gol 9082. 2835, 251, 9082, obrigado, boa noite. Boa noite, Salvador, muito bom. Estacionamento 6224, informação índia. Gol, pessoal, estacionamento 6224, FN Moda Evente, desça para o nível 050, aguarde o procedimento. ILS X-Ray, ajuste no 0116. O Chanel 6224. Esse gol descendo 050 e ali até que veio no 096. Afirmativo, informa agora chuva leve sobre aeródromo, teto de 1300, visibilidade de 5 mil metros. Opa, vamos ficar preparado aqui, obrigado. Gol ligou no 096, desvia à direita por 310. Autorizado, desvio, gol no 096. Azul 2782, esse mantém 4000, autorizado o procedimento no Serra Vito 369. Para o Azul 2782? Afirmativo, 2782, 4000, autorizado o procedimento no Serra Vito 369, confronto solicitado. Ciente, autorizado a descida para 4000 e procedimento a partir do Serra Vito 369. Obrigado, Azul 2782. A Portugal 021 now, complete final approach, tower now, 1895. Unity 95, Portugal 021 Alpha, good night for you. Hello Tower, good night, Portugal 021 Alpha, established on ILS for 910. Portugal 021 Alpha, report to runway sight, atmosphere 1016. Call you back with the runway sight, Portugal 021 Alpha. Esse 7822 se encontra iniciando a redução para 1970 nós? Afirmativo, senhor. Reduzindo para 1970 nós, azul 2782. short final runway 10, approach runway 021 Alpha. 021 Alpha, clear to land runway 10, runway is wet, and the wind is 140 degrees with 12 knots. Clear to land runway 10, approach runway 021 Alpha. Zero 96 chama Recife agora na frequência 12545 até 12685. 12545, 2685, boa! Boa! Azul 2782. Tudo aí, Salvador. O procedimento R nave, reduza para aproximação. Azul 2782. Informa agora chuva leve, intermitente sobre aeródromo e a operação é visa já nos mínimos. Ok, ciente, o procedimento que a gente está executando é o ILS Whisky da 1-0, só confirmando, vai chamar a torre 1-8, esmal 95, azul 2782. Oh, desculpa, confirmando em ILS Whisky, torre 1-8, esmal 95. 1895, boa. Boa. Salvador, azul 2782, na final de 7 milhas. Mantenha 2000, chanema 224. Autorizado, DC 2000, 6224. Sim, nos considerando as restrições em ETAP. Testes considerando as restrições em ETAP. Prato. Visual azul 2782. Azul 2782, tráfego avistado por autorizado na 10, pista molhada, vento 140 graus com 08 nós. Pouso autorizado azul 2782.